this year. Hello. Do you want to play with me? E a minha vida como se fosse uma creepypasta. Eu sofrendo na sala e eu chorando. Não quero falar mais nada. Isso me sufocando, quero reset esse game. Um pouco memory card, quero carinho tipo Tamagotchi. Sinto que Deus já deseja minha morte. Se tu me ama porque tu me deixa chorando na cama. Se tu me ama porque tu me deixa sozinho no quarto. Noites tão escuras, eu só queria ouvir o seu nome. Você me queimava com aquela sua bitucada de cigarro. Beira na chuva me deixou com pigarro. Claro que é minha culpa, você nunca foi culpado. Conhece o tio Lucas, não conhece o diabo. Que é minha culpa, você não é culpado. Alvo seu nome citando, seu distrito não. Não me abrace. Eu estou assustado. Só não me ame, eu quero ser amado. Não me abandone, me deixe de lado. Eu me sinto um brinquedo descartado. Sempre me jogo no lixo quebrado. Porque eu me sinto um lixo, porque me trato igual bicha. Papai, te juro, eu não sou bicha. Pra mim você nem se lixa. Pra mim você nem se lixa. E a minha vida como se fosse uma creepypasta. Eu sou sorrindo nas... E eu chorando no canto. Não quero falar mais nada. Tudo isso me sufocando. Quero reset esse game. Um novo memory card. Quero carinho tipo um Tamagotchi. Sinto que Deus já deseja minha morte. Se tu me ama porque tu me deixa chorando na cama. Se tu me ama porque tu me deixa sozinho no quarto. Noites tão escuras, eu só queria ouvir o seu nome. Você me queimava com aquela sua bituca de cigarro. Espera na chuva me deixa. Claro que é minha culpa, você nunca foi culpado. Esse tio de lugar eu conheço. Claro que é minha culpa, você não é culpado. Talvez se eu não visse tanto. Se eu fizesse não fosse tão fraco. Se eu não fosse tão sensível. Se eu não fosse tão viado. Não me abraça, eu estou assustado. Por favor, me ame, eu quero ser amado. Não me abandone, me deixe de lado. Eu me sinto um brinquedo descartado. Sempre me joga no lixo. Quebrado, bravo, eu me sinto um lixo. Porque me trato igual bicho. Papai, te juro, não sou bicha. Pra mim, você nem se lixa. Por favor, me ame, eu quero ser amado. Não me abandone, me deixe de lado.